Um ponto de espera, a torre 18 decimal 95, ajuste 1902, ótimo voo. 18095, no ponto de espera, obrigado, tem uma boa semana. 3 controle, 199 decimal 8, boa tarde. 98, boa. Nós ficamos no 3325, graças ao bom serviço. Bono, 573. Igualmente, bom voo. Controle, boa, azul 4207, cruzando 1300. Azul 4207, contato radar na decolagem, voo 340. Faz 2000 pés, voo direto da EL, faz da EL Leda Bridge. Ok, após 2000, direita da EL, da EL Leda, subindo para 340, azul 4207. Eu sigo pro controle, guardião. Chené 6213, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento uma centena de graus, 1-9. Alinha e decola, pista 1-0, Chené 62. Decimal 85. 25, 45, 2085, 790. Boa tarde. Go when I air 62 is established, start last X-ray. 962, complete final last X-ray approach and contact tower 118.95. Confirm the frigate. 118.95, 1895. 1895, bye bye. Bye. Chené 6213, decola 205, controle 19-8, boa tarde. 119-8, controle, confirma? Afirmo, 19-8. Obrigado, bom trabalho. É, controle azul 4207, tem uma formação bem grande, hein, Leda. É, solicita já sua 265, em torno de 50 milhas para evitar a formação. Aproa de bridge ajuda o 4207? Aguarde. O 4207 está livre de desvio, aguardando o Broad Bridge. Ok, autorizado a princípio Broad Bridge, o azul 4207. A 3216, bom dia, senhora identificação, vou em SAP, decimal 50. Tirante Romeu, prossiga para este controle. Salvador Tower, good morning, go 1962, stabilize ILS X-ray. Go 1962, confirm if you have your indicator unlocked. You're down and lost. Roger, clear now to land runway 10, wind 090 degrees, 17 knots. Clear to land, go 1962. 5, Pastor, 3, 2. Salvador, uma boa tarde, o Chené 6213, passou 5 mil. É o Leda Bridge. O 6213, presente voo Israel, reporte mais à frente quando iniciar desvio. Gente, reportaram mais à frente desviando o Xanã 6213. É, controle azul 4207, é, vou precisar um pouco mais à direita ainda, rua 250, por mais 40 milhas. Autorizado 4207, após o desvio, voa Bridge. Autorizado após o desvio, azul 4207. Estabilizado 3804. 3804, estação Torre 1895. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pastor 32, não escuta? Vai manter a minha escuta e aguardar a transferência. Desde Simbra. Restão 3804, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3804. Presente Dom Torre, guardião 06, 118-95. On your right. Contact ground control 121-9. 121-9, relax. Chamativo, essa proa já é ideal para bridge. Sim, autorizada então a proa de bridge, o 6213. Obrigado, 6213. 85434 no transponder, controle 119.8, aguarde para o cotejamento. Para nível de voo 0620. O 1962, clear taxi Alpha, Juliet, gate 06. O Santiago Recife, 1251, alternando 13325. Recife agora 125, direção a 1, 13325, para azul 4227. Alpha, Juliet, gate 06. Alpha, Juliet, 06, né? 1864, cotejo. Direita, um helicóptero mantendo 500 pés, aproximadamente 3 milhas, não interfere na sua aproximação. Está autorizado o pouso na pista 1-0, vento máximo de 10 graus, na dúzia de mão. Afirmativo, livre pouso na 1-0, está 3804. Edson, me pronto para o desmecaçamento 09. Reformação curso Lima, aguarde cópia. Três, dois, um, meia, desça para 3.000 pés, o chão 0-1-2, está livre de restrições à frente. Para a decolagem. Sana, sinal para o Grael, guardião 06. Gente, guarda 106, vento uma centena de graus, uma dúzia de nós, ajuste 1012. Reporte solo controlado. Com a transição Aracaju, 5430 no transponder, controle 119.8. O pastor 32, a linha, e mantém pista no zero. 5367, o transponder 5430. Protegimento correto, sabe, pronto, puxe acionamento na remoto 0543. No solo 1-2, chame solo 121, decimal 9, boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Informação, tem tráfego agora a posição de 1h15 no rumo sudoeste, correção, passando 220, tráfego segue para o 3402, sentido RJ, 1251 Embraer 190 da Azul. Chame Recife 1251 alternando no 3325. Xanã 6213, chamando Recife 1251, 3325, confirma? Sim. E sim, entendo o trato, obrigado. Voo no 86409, fazendo equipe para o Chantar Taxi. Dois Momindas para 2000 pés, ajuste no 012, livre final ILSP, pista no 0 de Salvador. Reporte estabilizado. Para informação, o helicóptero a 500 pés próximo à duna não interferirá na sua aproximação. 2000 pés e LSXK para pista no zero autorizado, reporte estabilizado até 3216. 3144, somente para informação, vai seguir tráfego da companhia agora 11 milhas à frente. Desça para 3000 pés, ajuste no 012, livre de restrição de altitude e velocidade. Controle, é o Pastor 3-2, saída do Coral. Pastor 3-2, contato radar na decolagem, suba nível de 1, voo 100 da presente, voo direto Coral. Direto Coral da presente, Pastor 3-2, muito grato. 1-2-5 Salvador, 1-2-5 Salvador. 1-8-5, 2-30 Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, 1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-2. Livre final ILSC, reporte estabilizado. Para informação, o helicóptero na proximidade de Duna, a 500 pés. Vai interferir na sua aproximação. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, Altan 3216, final 10, baixado e checado. Altan 3216, boa tarde, tem livre pouso pistão na 0, o vento na centena de graus, uma dúzia de nós. Livre pouso pistão na 0, Altan 3216, pássaros na final. Altan 3216, obrigado. Salvador, boa tarde, o Azul 4463 com a Lima, autorização, ele é o Zuno 4180, nível. Azul 4463, Lima confere, autorizado Salvador Ilhéus, nível 180, decolador 10, curva direita, Dael, Leda, após direto Ilhéus. 5427 no transponder, controle, 19 decimal 8, Azul 4463. Ilhéus. 180, decola dono 0, curva direita, saída da El, Leda e direto Ilhéus. Transponder 5437, controle 198, azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto, sai em ponto de estiver aqui, 08. Camarada. Paulo, Bolsa 6254 com a Lima, no 05380, Santos Dumont. Bolsa 6254, Lima confere, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 360. Colador 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Ventazelo 10, SMAP, direto Luto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5443 no transponder, controle 119.8. Autorizado conforme 360 para Santos Dumont. Decola Dael, Leda, Bridge, pistão no 0, curva direita 5443 e 198, Chené 6254. Chené 6254, cotejamento correto, só em pronto se tiver cancelamento no 05. Agora para PUS, cancelamento 6254. Chené 3144, a última aeronave que pousou reportou pássaros, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1 centena de graus, a 2 de nós. Livre pouso no 0, T3, 044. Após o pouso do Airbus da TAM na curta final, a Lima tem pistão a 0. estacionamento aqui na 62, por 4, portão. Chanel 6254 para pushback? Afirmo. Aguarde só uns instantes, por gentileza. O aeronave da TAM está ingressando agora na Juliette, vai pro 01, após a passagem do mesmo eu vou autorizar. Obrigado, aguarda. Poxa, né? 6254, pode iniciar. Obrigado, autorizado. 6254. Tá, 3144, solos 25. A livrar a direita, 121, decimal 9, bom dia. Direita, 219, boa. Pulis, nível 360, decola da 90, curva direita, na El, Leda, Bridge, deu pêndulo 16, até Belo Horizonte, direto 3, conforme a rota do plano de voo. 5450, 50 no transponder, controle 118 decimal, 19 decimal 8, frequência do controle Salvador, gol 1167. Então, o gol 1167, autorizado nível 360, conforme rota, após decolagem na Dael Leda, Bridge. Com curva direita, percebe o peso do 16 e depois com 4 planos. 5450 no transponder, 119.8, gol 1167. Gol 1167, cortejamento correto, chame para o pushback acionamento. Valeu, obrigado. Solo 3144 na Alfa. Então, 3144, autorizado táxi Alfa, repórter do seu Juliette. Alfa, repórter do seu Juliette, 3144. Lima Kilo XR vai seguir para combate? Pátio 4. Excelente. O gol 1864, decolar 227, controle 198, boa tarde. 198, né? O 3144 consegue ingressar a Juliette sem interferir com a nave da Oceané, que está terminando o pushback no 05. Positivo, consegue. Então ingresso com cautela pro 04. Ingresso no pátio cautela pro 04, 3144. 3350? Confere, foi autorizado aqui pra mim também o 370. Foi, foi autorizado 370. A senhora deseja que a restrição no 350, aí? Não, não está restrito. Já está autorizado 370 nível final, saindo na Puca Jamo Aracaju. 370, conforme a autorização de trânsito aéreo. 1864. Estacionar 6254 com 89-89-1345 Guarulhos. Livre táxi até o ponto de espera via rádio principal Winder, o ponto de espera torre em 118 decimal 95. O ajuste no 0, no 2, atando com o Airbus da TAM. Sente, visão com tráfego, pátio Índia, passeio no 0, 295 no 0, no 2, 6254. Papa Tango, Romeu, Quebec, Lima, prossiga. Sinal Lima 17, contra embaixo e travado, Lima, Kilo, X-Ray. Lima, Kilo, X-Ray, tem livre pouso pistão 17, vento uma centena de graus, 17 nós. X-Ray. Normal. Salvador, o Chanel 6254, quanto perda 1-0 para o Chanel 6254, livre decolagem, pista no 0, vento uma centena de graus, 169. Livre decolagem no 0, 62. Recebo nível 085. Confirma então, só você segue pelo litoral. Já para Itapetinga, pro ideal será 245. Gente, o Romeu Quebec Lima, quando possível, chamado de pouso. Pushback acionamento, posição 1-0. Para a equipe Southam para táxi, gol 1-1-6-7. Autorizado o pushback acionamento, em coordenação, tomaremos para o táxi, 1-1-6-7. Obrigado, estacionar a frequência livre, boa. Chanel 6254, decolado 32, controle 19-8, boa tarde. 19-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, o Chanel 6254. Boa tarde. Chanel 6254, contato com a Nara Decolagem, Flow 360, perfil da Euleda Bridge. Flow 360, da Euleda Bridge, 6254. Posso fazer da El? Autorizado da El, 6254, confirme razão de subida em caso de desvio. Desvio de razão de 2.500. Gente, razão 2.500 copiado, 6254. Quatro, chame Recife 12545, alternando 126.85. 12545, alternando 2685 ou 864. Quatro zero sete meia estabilizado. 4076, firme. 4076, complete final torre 118.95. 18, confirme? 118.95, 118.95. Você, 18.95, obrigado, 4076. Capitão Chantal Táxi. Salvador, eu vou no 1967, pronto para o táxi. Temos um POB 138, autonomia de 3 horas e 35 e altera o Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via principal Índia, no ponto de espera Torre em 1.8.95, ajuste 1.0.1.2, um ótimo voo. Comine 12, senhora, autorizando o táxi a ponto de espera via Índia, a chama Torre 118.95. Uma boa tarde, senhora. Eu bom trabalho. 1167. Boa tarde, obrigada. C2230, sendo identificação do 050, chegada à banca. Passarelo 2230 da presente Cu e Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 012. Dois Salvador, muito boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, cheque trem. Tá baixado, checado, 4076. Felipe Pulso Pistão no 0, vento uma centena de graus, 169. Positivo, livre pouso na 10, Azul 4076. Salvador, Azul 4463, puxa o estacionamento na 8. Azul 4463 no 08, conexão chama para táxi. Confirmando o pushback? Afirmo, conexão chama para táxi, Azul 4463 no 08. Chamará para o táxi, Azul 4463, obrigado. Salvador, eu vou 1167. Boa tarde, senhor. 1167, ali mantém pistão zero. Ali mantém pistão zero, 1167. Azul 4076, no solo aos 37, ao livrar à direita, 121, décimo 9, boa tarde. 1219, boa tarde. Paulo Índia no ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste no 011, no bom voo. Azul 4076, livrou. Azul 4036, autorizado táxi alfa, reportagem da Silete. Controle. Era como número 2, no ponto de serão chama Torre 118.95, ajuste no 01, só tentando uma TR da tempo, está ingressando no pátio principal agora, daí do pátio 3. 230, como recebe o controle? Azul 4076 vai dar passagem à nave da companhia. Após a passagem da mesma, ingresso Juliette 02, ao portão. Após a passagem da companhia, Juliette 02, Azul 4076. Nono 67, decolado às 4-0, controle 19-8, boa tarde. 19-8, obrigado, senhor. Tenha uma boa tarde. O Nono 67. Atenção, a cega, chame Recife 125, ONU, alternando com o 33, decimal 25. Controle Salvador, gol. O Nono 67, decola na sua escuta. Gol, Nono 67. Contato radar na decolagem, voo 3620, saída presente, voo Isael. Ah, da presente, voo 1967, 360 central. Papá, Zulu, Juliette Sierra, prossiga. Confirme a radiodistância. Radial 245, e afasta quantas milhas? Sente, aguarde o segundo cópia. Controle. Juliette, eu estava voltando. Vai no meu page. Elza na frequência 120, decimal 1. Decimal 1, 120, decimal 10. Da liberação do controle no corredor Axé, decola da 17, curva direita, acione 5423 no transponder, controle 119, decimal 8. Trip 5367, regulado às 4-2, controle 19-8, boa tarde. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5367. Nosso operacionamento táxi vai chamar a torre 118-95, ajuste no 0 no 1. 0, perfil Puka, Jamo, Aracaju. Puka, Jamo, Aracaju, 905367. 1-0-0 graus, 1-7-1. Ciente, acionamento táxi, torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1 no bom voo. Juliette Serra para acionamento táxi 5. Está livre, chame táxi. Juliette, me chamando papá. Controle, gol 1167. 1167, sinal, mas vão precisar dar presente pro 240 para evitar a formação. Livre desvio no 167, vamos que a proa de bridge ajuda. Vamos ver aqui como é que vai ficar. A proa de bridge vai ficar indo um pouquinho à esquerda, vamos manter a 240, assim que possível a proa iremos bridge, 167. Tem uma previsão de quantas milhas no 167? Tenho sim, aproximadamente 80 milhas. Gente, o 967, livre desvio, reporta ao técnico. A gente vai reportar. Saredo 2230, desça para 2011, livre final ILS XA, reporta estabilizado. Desce para 2000 com 1011, reportará estabilizado e aliás, X-Ray, pista no zero, passando 2230. O azul 4463, decolador 45, controle 199 decimal 8, boa tarde. 198 azul 4463, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, subnível de voo 180, após 2000 pés, voe na proa do NDB Ilhéus. Sobe a 180, após 2000 pés, proa de Ilhéus, Azul 4463. Passarido 2230, somente para informação, helicóptero a 510, na proximidade de Luna, não interferirá na proa. Cliente, o passaredo 2230 tem o mesmo antiquês. Uno 167, informe o desvio Santo Recife, chamamos agora na 1251, alternando curva 33 decimal 25. Afirmativo, Recife 25, 1-3325, 1-967, obrigado, tenham todos um bom trabalho. Igualmente, um bom voo. Juliette Serra, autorizado decolar pistão 97, vento a uma centena de graus, 169. Azul localizador, X-Ray, pista no zero, passaredo 2230. Passaredo 2230, complete final, Chapecó em Salvador, 118, decimal 95. 1895, grato, passaredo 2230. Torre, boa tarde, passaredo 2230, estabilizado, localizador X-Ray, pista no zero. Eu passaria 2230, continua a aproximação, reporte 3.000, baixa travada. baixou, travou. Final da 1-0, passaram 2-2-3-0. Livre pouso, pistão 0, vento a uma centena de graus, o nome é nosso. Autorizado o pouso, passaria do 2-2-3-0. Serra 1 no meu pé, corredora Xerra, reporte, farol da barra. Bora, Xerra. Luz da Serra, quando possível, informe estimado de pouso. Pouso aos 1-6-1-0, senhora. 1-6-1-0, copiado, Luz da Serra. Sem identificação, desça para nível de voo 050, autorizada a chegada à Mari. Observe ground, get out passando 1-5-0, azul 4463. 4463 da Azul, confere, da presente chama em Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, Azul 4463, muito obrigado, uma boa noite. Comente, povo. Flight level 360, via up Zulu 17, take off 10, first turn right, Alba de Patria, Elefa, transition 5463, Skolk Salvador approach 119.80. Flight level 360 by Upper Zulu 17, take off plate 10, turn right, aboard the bus to the left of the bus 5463, departure control 119.80, go 1867. Level 1867, reach the back collar, to report for startup and pushback gate 06. W, go 1867. Zulu passaria 2230 no solo 53, ao livrar a direita, 121, decimal 9, boa tarde. Ao livrar, 1219, boa tarde, 2230. Bom, diretor, confirma a atitude que vai seguir até Lorenzo. Da presente correção, direto o ponto fazendo a pontal, fazendo para 2.500 pés ajustado 1.011. Então, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, Alfa Quilo, remota 05, parte 3, quando lá, atenção sinalizador. Alfa Kilo Remota 0305 Ascente 2230. Mother Ground Go 1867 1006 request push back and setup. Go 1867 coordinates with ground staff report for taxi. Coordinates with the ground staff report for taxi go 1867. Recife 1245, alternando 1265. Boa tarde. Boa. Down 9886, livre de restrição, definitivamente para 4 mil pés, ajuste 1011, informa o tráfego, posição de 1 hora 9 milhas, rumo sudoeste, passando 2 mil pés para 2.500, um ultraleve avançado. 7, desce até 4 mil, 1011, frente do tráfego total. Já ultrapassado por condição de 3 horas, desça para 2 mil pés, ajuste 1011, livre final ILS XAP 10 de Salvador, reporta estabilizado. Até 2 mil, reportará estabilizado. Juliette Romeu? Reporte visual com Sierra Índia com Índio, Juliette Romeu. Access holding points via May April holding points contact to tower 118.95 QNA 2101. Estabilizando Campa Vista, total 9886. 9886 completa final, sua ritmo 18, decimal 95. 895 total. Torre Salvador, boa tarde, total 9886. Total 9886, cheque trem. Baixado, travado, total. Livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 15 nós, o total 9886. Livre pouso, 9886. Azul 4089, November, confere, autorizado Salvador Vitória, nível 340, conforme solicitado, decola 110, curva direita, Nael Leda Eudes, via Upper Whisky 50, 5461 no transponder, controle 119.8, o Azul 4089. Nael Leda Eudes. 119.353.